Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Não perca! No próximo dia 25. Gabi Fernandes. O vocalista dos Irmãos Verdades lançou recentemente um disco a solo e o Tempo de Antena quis saber o que esperar desse trabalho. Fique a conhecer um pouco mais de mim e da carreira de Gabi Fernandes, que já tem mais de 20 anos. Gabi Fernandes, o vocalista dos Irmãos Verdades. No próximo dia 25, há mais uma edição do Tempo de Antena a partir das 5 da tarde. Aqui e só aqui. Na sua antena é. Olhar o céu. Bom dia, este é o Antena News. Jean-Claude Juncker, presidente do Eurogrupo, disse, em comunicado, que não acredita que Portugal peça ajuda externa. Diz ainda que o Eurogrupo não acredita que a crise política em Portugal seja originária de uma corrida ao fundo ao de resgate europeu ao Fundo Monetário Internacional. Sana'a, a capital do Iémen, está hoje sob forte presença policial. Prevê-se a maior manifestação de sempre, liderada pela oposição, que exige a demissão de imediato do governo. Recentemente, mais de 40 pessoas foram assassinadas durante uma manifestação. É uma guerra oculta que se vive na Costa do Marfim. Com os conflitos no mundo árabe, a imprensa nem tem tempo para noticiar a tragédia que se vive neste país. A Costa do Marfim é um país à beira de uma guerra civil. E só a solicitação da ONU para o envio de fundos monetários para este país realertou a imprensa que, já no final do ano passado, ia dando conta do impasse político que se vivia na Costa do Marfim. Tudo começou depois do presidente cessante não reconhecer a derrota e não abdicar do cargo. A Organização das Nações Unidas considera inadmissível e incompreensível o envio de tão poucos fundos para um país que tem uma situação crítica cada vez mais grave. Cada vez mais grave é também a situação na Síria. Mas aqui é pelo início de mais uma manifestação. A revolta nos países árabes tem sido travada de uma outra forma. Inicialmente, o ditador tunisino abdicou do trono com relativa facilidade. No Egito, a resistência foi maior, mas Mubarak acabou por ceder. No Bahrein, os protestos ainda continuam, mas o governo ainda não caiu. E apesar de pacífica, já se contabilizaram alguns mortos na sequência de todas estas manifestações. Na Líbia, a intimidação foi imediata, mas a repressão a fundo só chegou depois que os rebeldes, assim designados por Muammar Gaddafi, chegaram demasiado perto de Trípoli, a capital líbia. Na Síria, a intimidação foi imediata, mas também a repressão. Diariamente morrem manifestantes vítimas das balas do exército. Tudo começou quando, sem pedir a demissão do governo, os sírios pediam o término do estado de emergência, que vigora no país desde 1963, há 48 anos, portanto. Mas as vítimas mortais que se sucederam deliberadamente aumentaram a revolta e agora já só se pede a queda do regime. O iPad 2 chega hoje a Portugal. O novo tablet da Apple é guardado com muita expectativa, numa situação crítica para a Apple, que se vê com dificuldades em continuar a produção deste novo tablet informático, já que, devido à crise no Japão, a empresa que fornece os chips para a norte-americana Apple está com dificuldades na produção e, atualmente, os chips estão a encarecer, o que poderá também encarecer o próprio produto, já de si não financeiramente muito acessível. E para descontrair, mais uma ferramenta curiosa na internet. Um site publicou recentemente um mapa e uma tabela com o tamanho médio do pênis humano por país, através de www.everyoneweb.com/worldpenissize. Descobrimos que, em média, os congoleses são os que têm maior pênis, com 18 centímetros. Do outro lado do ranking, lideram os indianos, chineses, tailandeses e japoneses, com apenas metade do tamanho, ou quase 9,66 centímetros. No saco, podemos ainda saber qual o tamanho médio do de nuestros hermanos, mas como já não surpreenderá de certo, Portugal não aparece na lista. Será que rebentamos a escala? O Antena News termina por aqui, mas regressa na próxima segunda-feira às 11h40 da manhã. Entretanto, a informação desportiva terá lugar a partir de hoje às 8 da noite em mais um Desporto Antena.